Resumir é uma habilidade essencial que transcende o ambiente acadêmico, sendo fundamental para a comunicação eficaz em diversas esferas da vida. Não se trata apenas de encurtar um texto, mas de extrair sua essência, apresentando as informações mais relevantes de forma concisa e clara. Para dominar essa arte, é preciso desenvolver um conjunto de habilidades interligadas: conhecimento do tema. Uma compreensão profunda do assunto a ser resumido é o ponto de partida. Sem isso, é fácil distorcer a mensagem original. Identificação de ideias principais. A capacidade de discernir o que é crucial do que é secundário é vital. Isso envolve uma leitura ativa e crítica. Síntese. Transformar múltiplas ideias em uma formulação mais curta e direta, sem perder o sentido original. Domínio da linguagem. A escolha das palavras, a construção das frases e a fluidez do texto são determinantes para a clareza e a objetividade do resumo. Assim como as leis de Newton descrevem o movimento e a interação entre os corpos, fornecendo uma estrutura para entender o universo físico, o processo de resumir exige uma estrutura e um método para destilar a essência de um texto. Primeiro, soma de forças igual a zero. Segundo, força igual a massa vezes aceleração. Terceiro, força de ação igual a menos força de reação. Além disso, outras habilidades como objetividade, evitar opiniões pessoais, e consciência do propósito, saber para quem e por que se está resumindo, são cruciais para um resumo eficaz. Etapas do processo de resumo. O processo de resumir pode ser dividido em etapas claras, cada uma com seu propósito e conhecimentos específicos envolvidos. A primeira etapa é a leitura e compreensão ativa, que consiste em entender o texto em sua totalidade, identificando o tema central, os argumentos principais e a estrutura. Para isso, o conhecimento envolvido é a análise textual, interpretação e vocabulário. Posteriormente, a segunda etapa é a identificação e destaque, que consiste em separar as informações essenciais das secundárias, sublinhando ou anotando as ideias-chave. Para isso, o conhecimento envolvido é o discernimento, a hierarquização de informações e o pensamento crítico. A seguir, a terceira etapa é a escrita do rascunho, que consiste em redigir o resumo com suas próprias palavras, mantendo a objetividade e a concisão, sem adicionar opiniões pessoais. Para isso, o conhecimento envolvido é a coesão, coerência, gramática, ortografia e síntese. Por fim, a quarta etapa é a revisão e refinamento, que consiste em comparar o rascunho com o texto original para garantir fidelidade, clareza e correção, ajustando a linguagem e eliminando redundâncias. Para isso, o conhecimento envolvido é a autocrítica, atenção aos detalhes e domínio da linguagem. Dominar o resumo é uma ferramenta poderosa que otimiza o aprendizado, a comunicação e a tomada de decisões, permitindo que você processe e transmita informações complexas de maneira eficiente.